E0, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o E025, limite ao localizador. Para o E025, limite ao localizador, 330. Zona ILS, Gol no 896. Gol no 896, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. 2, 3, 3, 2. Webjet 5899, vector in for spacing, turn left, heading 010. Your limit is the localizer course, descending maintain 4000 feet. Webjet 5899. Turning left, heading 010, clear down to 4,000 feet. The limit to the localizer course was at 5899. Salvador, boa noite, outra 3226, informação é Bravo, nível 370, coordenado por gentileza Natal. Tanto 3226, só um minutinho para conta, preparar Puka, transmissão Zipar. Puka, Zipar, obrigado. Passante é abaixo travado, Gol 896. 1896, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 89. 190, livre pouso, Gol 896. Tanto 3226, para cópia. Natal, 370 autorizado, via Zulu 10, decolada 190, primeira curva esquerda, Pucas e para a saída, controle 198, transponda 5475. 1-1-0 de Simbra. Webjet 5899, reduce speed to 1-8-0-9. 1-8-0-9-7-5-8-9-9-9. 5-3-1-7, conta, feedback acionar, para o seu ponto 1. Interceptar o curso do localizador, curva esquerda para 1-6-0, correção 1-5-0, reporte estabilizado. Esquerda 1-6-0, localizador, reporte estabilizado, 5-3-7. Zona 330, reacima navegação na proa de Duna. Descendo para 2000 pés, o ajuste no 04 com 1809, reporte estabilizado. Duna 180, proa de Duna, descendo para 2000 com 1014. Zona 330, reporte estabilizado. 5899, descendo em maintain 3000 feet, altimeter 1014. 3000 feet, 1014, what's that, 5899? Reduce to 1-7-0-9. 5-8-9-9-9, resume on navigation, fly heading Duna position, descending 2000 feet, altimeter 104, and report stability on localizer course. Roger, fly heading Duna position, descending to 2000 feet, I'll report stability on the localizer course, but just 5-8-9-9. 5-8-3-7, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. 8-6, boa noite. Boa, bom pouso. Salvador, Webjet 5837. 5837, altímetro 1094, agora está livre. Nossa, escuta baixado, checado. Decimal 3520, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Decimal mantém o nível 060, o ajuste na 094. 60, chamada. 6258, voe e TAP. TAP 6258. Cinco oito três sete, vento 130 graus, 99, pistão na zero livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 5837, baixado, chegado. Zero, complete a aproximação, chame a torre na noite, decimal meia. Torre 108-6, igual no 330, uma boa. Bom dia, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Webjet 5899 are established on the localizer, runway 10. Webjet 5899, expect to call tower. Roger, Webjet 5899. Externo baixado, travado. Ok, importante no externo, vai estar travado, bom, no 330. Pronto para o táxi, o trip 5317, está com o POB de 66, 4 horas e 30 de autonomia, alternando São Luís. Trip 5397, livre até o ponto de espera, altimetro 1014, repasse pronto. Seu ponto de espera dando zero, 1014 na Ju, recuperaremos o ponto 3.7. Sete no solo 21, taxi de Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador, 537, uma boa noite. Boa noite, 96, portão 3. 3, 896. Voo 1330, vento 130 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10, check 3. Ok, baixado e travado livre, pouso aqui. Bono 0, bono 3, 3, 0. Aguarde. Oscar Hotel Kilo, sub mantém o nível 190 e dá presente o voo em Maceió. 190 autorizado, dá presente em Maceió, muito obrigado. Webjet 5899, complete final and call now, Salvador Tower, 118 decimal 6, thank you. 186, Webjet 5899, good night. Good night. Oceanair 6258, desça para 2000 pés, o ajuste na 094. Autorizado elétrico que se rida pista na zero, reporte estabilizado. Para 2000 pés, reportará estabilizado no XC, Oceanair 6258. São 3520, desse mantém o nível 050, o ajuste na 094. Valendo clear. Standby, Webjet 5899. 189. Gol 1994. Então para Puca, transição Caju, aguardando copo. Caju, nosso escutando. Oi, eu tô 3226, no 7 pushback acionamento. Autorizado pushback acionar, 3226, chama ele, táxi. Autorizado, tomando a táxi, 3226. Estrito, mantenha um ponto de espera. Zero no solo 24, primeira direita, táxi de Alfa, reporte antes do ataque, sou Juliette. Sim, antes na Alfa, vai reportando, sou Juliette, levando 3-3-0. 5, alterno 26, decimal 85. 25, 25, 26, 5, boa noite. 1A10, winds 140 degrees, 9 knots. Clear to land, 1A10, webjet 58, 999. 5317 após o Boeing do Aero, ali mantém a cabeceira na zero. Para nós, desça para 3.000 pés, o ajuste na 094. 3014 com 1809. 4 para o centro. Você vai querer acionar? Chame para o táxi, voo na 714. Jet 5899 on the ground, jet 27, continue taxi until 8.3. Taxi until 8.3, jet 5899. Trip 5317, vento 140 graus, 99, autorizado a colar pista 10. Agora colar, go 3-3. 1994.4. Afim, prossiga. Márcia, eu autorizado 350, via 358, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 199, decimal 8, transporta 5503. Márcia, 350, Márcia, abre 8, a cola desce, curva esquerda, sai na Puc, Caracaju. 198, controle de cheiro, 0351, desvou 994. 994, correto, chama para o feedback acionar. Vai para o 994. Livre até o ponto de espera, atento ao voo que funciona 5, reporte pronto, ponto de espera, ativa também 14. Salvador, boa noite, hoje é 6258. 6258, reporte no externo, baixada e travada. Voltará externo, embaixo da lama. Trip 5397, decola aos 30, para a série 198, por favor. 198, boa noite, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, o TRIP 5317. TRIP 5317, contato radar na decolagem, voe Albo, após Albo, Coquebo, suba e mantenha o nível 380. Albo, Coquebo. A critério. Oceaner 6258, tem livre pouso, pistão no zero, ventando 40 graus, 8 nós, check trem. Embaixo travado, 62 em pouso. Livre pouso? Mantivo livre pouso, embaixo travado, 62 em pouso. Voando 330, onde está Juliette? 31330, ingresso Juliette, portão 11. Atento à companhia que fechou no 5. Vai interessar a Juliette, só confirme o portão? 11. Portão 11, voando 330. No 4, após o banho da companhia solvente, prossiga até o ponto de espera critério, abatimento 1014, confirma o PD? 3520, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. 8612, até já. Estamos a 7 milhas da cabeça. 3520, reporte no externo, baixada travada. Vai, portão. Libera a direita, ataque Sivia Alfa, Juliette, portão 11. Puxa 6258, no solo aos 33, taxi via Alfa, Juliette, moto no 4, corrigir. Alfa, remota 14, Chaleira 6258. Salvador, boa noite, 96. 3226, vento 140 graus, 89, tem nível de decolagem, pista no zero. 3 Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Gente, tá bravo? Um abraço. 685, boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Passo externo, baixado e travado, visão para a nave na pista 3529. Ok, venta de 1 a 40 graus, 8 a 9, agora pista livre 3520. Guarda. Pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso no 03520. Após o Airbus na final ali, mantém gol no 714. A 3226, decolado 35, transfere 198, bom voo. 198, obrigado, ótimo, boa semana. Salvador, vai pro Boa Dia, 3226. Bom dia, contato radar na decolagem. Voe Jambo, da presente, submantém o nível 370. Jambo 370, 3226. Bruno 606, número 2 para copiar. Prepara pouca transição de par. Zero no solo 36, taxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, tá 3. O 1-7-4, vento 1-4-0 graus, 8 nós, tem livre decolagem, pista 10. Livre decolagem para o 1-7-4. Pronto, posto de acionamento, gol no 994, posição 62. Salvador, manja com 419. Azul 4178, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 060, ajuste na 0 no 4. 14-060, na Mari, 3226, pode voar direto de par? 326, aguarde. No 4, decolado aos 38, transfere controle com voo. Obrigado, 198. 1896, quanto cópia? Achei pra ser. João Pessoa, autorizado 370, via perisco 58. Decolado a pista 10, primeira curva à esquerda. Subida pulga, transição Caju. Controle 198, transpondo 5505. Para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Reporte estabilizado no ILS que se rir da pista no zero. 2000 pés, boa noite, 96, posição 03. Boa noite, 96, com atendimento 4, para o pista de acionar. Boa pronto, cópia. Campina Grande, 390 autorizado, via Pesadu 10. Cola da pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Tuca, transição Zipar, controle 1-9-8, responde 5506. Submantém o nível 370, chame Centro Recife no 25-45, alterno no 26-85. 1-2-5-4-5-2-2-5, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Exato, 4178. Tá bem, obrigado. Um pouquinho mais a esquerda do cidade, tá bom? Afirmativo. Obrigado. Só 3170, boa noite. Aciona identificação, autorizado chegar da Mari. Desmantém o nível 070, o ajuste no 0 no 4. Azul 4178, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3170, voo ITAP. 3170, desça para 4000 pés, o ajuste no 0 no 4, sem restrições. 370, Portugal 04. Ok, flight level 370, approved to Lima Papapapatango, via até Zulu 10, until November, Tango Lima. Then according flight plan route, take off runway 10, after take off, left turn, Tuca, departure, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition, squawk code 5507, Salvador Departure 119.80. Pode ouvir o telefone, level 370 to Lima, Papa, Papa, Tango, via Upper Zulu, 10 until November Tango Lima, then flight from Wood, after departure runway 10 left turn, book a departure, bar transition, squawk 5547 and departure frequency 119.8. Portugal 024, squawk code is 5507. Squawk 5507, Portugal.